igual a um tronco abandonado e esquecido. Eu vou sendo consumido pelos cupins da saudade. Abrindo com chave de ouro mais uma edição do Clube do Caipirão, Figueira Velha, Dário e Del Monte. Clube do Caipirão. Seja muito bem-vindo, amigo amante da canção cabocla, ao Clube do Caipirão, defendendo a tradição. Na ponta da agulha, caipira brasileiro, com rancheiro e rancheirinho. Nasci lá no sertão, sou caboclo calejar. Trabalho no Batabu e no Cabo do Ará. Pra mim é uma brincadeira, porque estou acostumado. Desde cedo até a noite, no meu trabalho sagrado. Levantou de madrugada pra tratar da criação. Quando vem raiando o dia, vou cuidar das plantações. Enfrentando fria chuva, vou vibrar no coração. E trabalho satisfeito com amor na profissão. Não me envergonhe em dizer, me criei analfabeto, porque não pude aprender. Mas tenho força e saúde pra poder me defender. E tenho minha viola pra alegrar o meu viver. Gente rica da cidade, pra mim não tem coração. Chamo caipira de burro, porque vive no sertão. Quando encontra com caipira, nele dá satisfação. Esquecendo que o caipira é o sustento da nação. O melhor da nossa raiz, Clube do Caipirão. Ela chegou assim. De onde veio não sei. Com carinho nas mãos, abriu meu coração, entrou dentro de mim. Me amarrou com um beijo, me deixou de castigo. Nada pude fazer para me defender. O seu doce perigo. Se ela me soltar agora, eu não vou querer. Não quero mais liberdade, não quero sofrer. Não quero portas abertas, não quero saída. Quero ser seu prisioneiro o resto da vida.

Você está ouvindo Clube do Caipirão. Meu sertão é um lindo cenário, um jardim caboclo encantado e florido. Maravilhas que Deus desenhou, em todas as cores está colorido. Quem não conhece a grande beleza, pergunte pra mim e preste atenção. A passarada cantando em festa, forma orquestra lá no meu sertão. Como é bonito lá no meu sertão, o amanhecer com raios de sol, a curruíra fazendo seu ninho na comunheira do grande paiol, e a goteira da chuva manhosa, o sabiá cantando dobrado, nosso caboclo fumando um cigarro e o João de Barro pedreiro afamado. Colibris beijando as flores, lá bem distante a codorna pia, o chororó canta na paiada, meu sertão querido é uma sinfonia, que muita gente ainda não viu, e quer desmentir a verdade que falo, para acordar nosso trabalhador, o despertador é o cantar do galo. Cantar manhoso do carro de boi, que vai e que vem cortando estradão, transportando carga só de cereais para o consumo da nossa nação. A lua clara brilhando no céu, mostrando a grandeza que Deus construiu. É este cenário de tantas riquezas, pois tudo é beleza neste meu Brasil. Clube do Caipirão. Com tantas mulheres para eu procurar, para eu amar sem me comprometer, por que é que eu fui logo me apaixonar por alguém que hoje só me faz sofrer? Não tenho direito à felicidade, é a pior coisa que me aconteceu. Não posso esquecê-la, meu Deus, que castigo. Eu já sei que ela nada quer comigo. Ela é mulher de um conhecido meu. Com todo o dinheiro que eu tenho guardado, nem posso chegar perto dessa mulher. Até o leito dela é todo decorado com ouro brilhante, tudo que ela quer. Se ela fosse pobre eu lhe daria tudo, porém veja o que o destino me deu. Seu marido é jovem, é muito atraente, ela gosta dele apaixonadamente, e o pior que ele é mais rico que eu. Peguei na mão dela, eu disse pra ela, por favor me atenda. Durma uma noite em meu apartamento, por 30% da minha renda. Ela respondeu, dinheiro eu tenho muito, se afaste de mim antes que eu me ofenda. A educação é uma joia rara, e você não tem vergonha na cara. Saiba que meu corpo não está à venda. Ei, saudade, os hippies da música sertaneja, Léo Canhoto e Robertinho, recordando um passado tão presente no coração de cada um de nós amantes da música sertaneja. Lição de moral, antes tivemos Cenário do Meu Sertão com Zé Mineiro e Mirandinha e o Bambico, o Douradinho Bambico, brincando com a viola. Clube do Caipirão é tradição caipira. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, produzido para você que gosta de moda boa, preserva a tradição e é apaixonado pela cultura brasileira. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. O Luquinha sinalizou e nós vamos ouvir Meu Tesouro com as Gargantas de Ouro do Brasil, Milionário e José Rico. Dinheiro que aproxima os inimigos, vai afastando os amigos, você me enfeitiçou. Dinheiro com a maldade de um bruxo, no egoísmo, vaidade e luxo, você me crucificou. E agora, quem me amava na pobreza foi embora de tristeza, magoada de verdade. Com o meu ouro me deixou, de bagagem só levou a minha felicidade. De que me adianta a riqueza em mim? Se a pessoa mais querida, meu orgulho cobriu de dor. De que me adianta todo o brilho deste ouro, se perdi o maior tesouro, meus filhos e o meu amor. Aproxima os inimigos, vai afastando os amigos, você me enfeitiçou. Dinheiro com a maldade de um bruxo, no egoísmo, vaidade e luxo, você me crucificou. E agora, quem me amava na pobreza foi embora de tristeza, magoada de verdade. Com o meu ouro me deixou, de bagagem só levou a minha felicidade. De que me adianta a riqueza em minha vida, se a pessoa mais querida, meu orgulho cobriu de dor. De que me adianta todo o brilho deste ouro, se perdi o maior tesouro, meus filhos e o meu amor. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Eu já não sinto o sabor dos beijos teus. Eu já não sinto teu olhar seguir meus passos. Desde quando chorei o teu adeus? Eu sinto apenas em meus olhos cheios d'água a tua imagem me matando de paixão. Sinto no peito a tortura desta mágoa que tu deixaste em meu pobre coração. Eu peço a Deus que tu guarde na lembrança a triste hora que me deste a despedida. Que o destino te reserve por vingança a mesma dor que ficou em minha vida. Confesso a verdade, eu te desejo tanto sofrimento assim, para que um dia, quase louca de saudade, arrependida, tu voltes para mim. Eu peço a Deus que tu guarde na lembrança a triste hora que me deste a despedida. Meu destino te reserve por vingança a mesma dor que ficou em minha vida. Belmonte Amaraí, Teu Adeus, grande sucesso aqui no Clube do Caipirão. Antes tivemos Milionário José Rico, As Gargantas de Ouro do Brasil, gravação de 1983, Meu Tesouro. Clube do Caipirão é tradição caipira. Siga a gente no Twitter, twitter@ Clube do Caipirão. No Facebook, Clube do Caipirão. Para ficar por dentro do nosso mundão caboclo, www.clubedocaipirão.com.br. Acesse o nosso portal, clubedocaipirão.com.br. O melhor da cultura sertaneja da internet. No Batidão do Balaio, o sucesso continua. Vamos ouvir Um Batidão de Viola com João Lucas e Walter Filho. Sertanejo é orgulho do nosso chão brasileiro. A viola é conhecida por esse mundão inteiro. Retratando uma nação se faz da canção uma história. Porque não tem quem resista a um batidão de viola. Encosta a viola no peito, a morena se aproxima. Isso me deixa animado pra fazer versos e rimas. Inspirado eu faço em verso, verso machuque, a morena chora. Porque não tem quem resista a um batidão de viola. A viola e o violeiro é uma mistura perfeita. Se tem violeiro e viola, sei que a bagunça tá feita. Faço um ponteio bonito e ouço gritos na hora. porque não tem quem resista a um batidão de viola. A terminar essas rimas, atenção eu peço agora, pois é sempre bom falar das coisas que a gente adora. O som que vem do sertão traz a emoção sem demora. Por isso ninguém resiste a um batidão de viola. Aqui a tradição continua. Clube do Caipirão. Meu amigo labrador, aqui vai o meu pedido. Não abandone a lavoura, nem o meu sertão querido. Aqui na cidade grande, tem gente desiludido. Abandonaram a lavoura, estão muito arrependidos. Eu conheço alguns caboclos, é bem verdade o que falo. Abandonar o sertão e o lindo cantar do galo. Mas deram com os burros na água, estão cheios até o gargalo. Mudaram para a cidade, mas caíram do cavalo. Eu ainda vou voltar, viver junto dos meus pais. Quem vive lá no sertão, sempre vive muito mais. Bem longe da poluição, perigo das capitais. Eu quero encontrar de novo saúde, amor e paz. Clube do Caipirão. A alma do tal boiadeiro que assombrava o sertão inteiro todas as noites, fora de hora, com o triste repicado de um berrante mal-assombrado para aquele sertão afora. O Senhor abençoado, que é o nosso Pai sagrado, teve pena daquele que tanto sofreu. Aquela alma andante tocando o seu berrante nunca mais apareceu. Aquele triste berrante que tocava lá no grotão, agora não toca mais, silenciou todo o sertão. Aquele cruel boiadeiro que matou seus pais e os irmãos está livre da penitência. Já não vaga na escuridão. descansa em paz. Acabou-se os grises ais sob a mata lá do Piotão. O berrante não toca mais. É sucesso, hein? Modão dos Cabeceira, o berrante não toca mais com Campanha e Cuiabano. Antes tivemos os irmãos Amado e Antônio Jacob, Jacó e Jacózinho, de 1976, Amigo Lavrador, e um batidão de viola com os sul-mato-grossenses João Lucas e Walter Filho. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos de volta com o maior programa sertanejo raiz do rádio, Clube do Caipirão, sempre em defesa da nossa canção cabocla. Clube do Caipirão é tradição caipira. Agora chegou um dos momentos mais esperados do Clube do Caipirão. É hora do humor caipira. Para o que você está fazendo, chegue mais próximo do rádio e vamos rir juntos com o gauchinho Paulinho Micharia. Agora, no Clube do Caipirão, humor caipira. Bueno, moçada, o assunto desta feita é casamento, sogra e outros bichos mais. Diz o meu pai que casamento é um Cristo a mais e uma virgem a menos, né? Casamento é a única pena perpétua que se dissolve por mau comportamento. O casamento, para dar certo, tem que ser bom pros dois. Tem que ser bom pros dois. Pra ela e o pai dela, claro, senão não dá muito certo, né? Você sabe que eu resolvi me casar e falei pra minha mãe assim: mãe, eu quero me casar, vou fazer uma brincadeira com a senhora. Eu vou trazer aqui em casa três moças bonitas. Uma delas é a que eu vou casar, as outras duas não. A senhora não conhece nenhuma das três, a senhora vai ter que adivinhar com qual das três eu vou casar. Levei as três moças lá em casa, a minha mãe conversou 5 minutos com elas e me chamou: meu filho, eu já sei com qual tu vai casar, é com aquela do meio lá. E eu falei: nossa, mamãe, como é que a senhora adivinhou em tão pouco tempo? Ela falou: é porque foi a única das três que eu não gostei. Mas eu não desisti, eu fui falar com meu pai. Falei: papai, eu quero me casar, o que é que o senhor acha? O meu pai, muito velhinho, me disse: meu filho, tu fala pro teu pai com quem é que tu quer te casar? E eu falei: eu vou me casar com a Pedregunda, tão linda quanto o nome. Filha da dona Girtulina, costureira, que tal? O velhinho me chamou para um canto da sala e disse: meu filho, tu não pode fazer isso, que é pecado. A tua mãe não pode saber, mas o teu pai já foi muito malandro. Tu não pode casar com a Pedregunda porque ela é tua irmã. A minha mãe entrou na sala e gritou: nada, meu filho, pode casar sim. Ele também não é teu pai. Bem feito, ué. Bem feitinho. Mas aí começamos o namoro, eu e a Pedregunda, não é? A Pedregunda tem alguns anos de experiência a mais do que eu, algumas horas de voo a mais do que eu, não é? Ela é mais velha que o rascunho da Bíblia, pra vocês terem uma ideia. Ela não viu o dilúvio, mas pisou no barro, sabe? Aquilo quando Deus gritou: faça-se a luz, ela já tinha puxado toda a fiação, já. Tudo bonitinho, né? Mas ela é linda, é linda. Com perdão da expressão, ela tem os peitos pera, não é? É pera aqui, assim, no joelho, mais ou menos. Mas é linda, é uma pessoa maravilhosa. Aí então, eu e ela casamos. Passei uma lua de mel em casa, 3:30 da manhã, bateram na porta e eu abri, adivinha quem era? A minha sogra, aquela joinha. Ela largou as malas tudo na varanda e me disse assim: bom dia, meu genro. Aquilo me deu-lhe um pialo, quase me deu um ataque cardíaco na hora. Saltei na parede e gritei: mas o que é que a senhora está fazendo por aqui, sogra velha? E ela falou: eu vim passar uns tempos junto com vocês, ué. Vou ficar aqui até vocês enjoar de mim. E eu falei: ué, não vai esperar nem um cafezinho, já tá indo. Ela esperou. Mas eu quero deixar bem claro que eu sou um defensor das sogras. Eu adoro a minha sogra. Eu levo a minha sogra pra tudo que é lugar. Ela sempre volta depois, mas eu levo, né? Eu sempre falo pra minha mulher: eu gosto mais da sogra dela do que da minha. inclusive, né? Minha sogra é uma pessoa boa, e a sogra ficou morando junto comigo, né? A minha sogra, ela é uma pessoa maravilhosa, só que ela tem um defeito. Ela gosta muito de conversar, ela é muito conversadeira. A minha sogra fala tanto, mais tanto, que quando ela vai na praia, ela volta pra casa com a língua bronzeada, não é? E ela ficou morando comigo. Só que a minha casa é muito pequena, a minha casa foi feita sob medida pra mim. A minha casa é tão pequena, mas tão pequena, que pra gente mudar de ideia tem que sair pra fora. A minha casa é tão pequena que o cachorro abana o rabo de baixo pra cima, não é? E a sogra lá morando comigo, né? E um dia era festa de aniversário dela, aliás, sogra não faz aniversário, conta o guiso, né? E a velhinha tava feliz na sala, eu entrei e falei pra ela, mas sogra velha, a senhora sabia que sogra é igual onça em extinção? Ela falou, não, por quê? Eu falei, é porque todo mundo defende, mas ninguém quer ter em casa também, não é? Gente, ela ficou tão brava comigo, tão brava. Ela me gritou assim, se tu fosse meu marido, eu ia botar veneno no teu café. Eu falei, se a senhora fosse a minha mulher, eu bebia esse café na hora, né? Então, outro dia ela tava na sala, eu entrei, peguei um cigarro de paia, aqueles paieiros feitos em casa, meio metro de cigarro. Vai daqui a São Paulo fumando o mesmo. Se acender no acendedor do automóvel, termina a bateria na hora. Acendi o paieirão e falei pra sogra, mas então, se sogra velha, te incomoda se eu fumar aqui? Ela falou, não, não me incomoda, não. Eu falei, bueno, então nem fumo. Eu ia fumar só pra incomodar mesmo. É, eu tô brincando, o que é isso? Eu e minha sogra, a gente se dá muito bem. Nós somos unha e carne. As unhas dela nas minhas carnes, claro. Mas a gente se gosta muito, né? Então, eu tenho um parente meu, um companheiro meu, não vou dizer o nome dele agora. Uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, né? E a sogra dele gosta muito de ir pra praia, ele leva a véia lá, a véia se deita no sol. Eita, que ela passa a tarde toda no sol, toda pelancuda, vira num código de barras a véia no sol, né? Mas é uma pessoa boa. E ele viajou pra Jerusalém e levou a sogra junto. Oh, a história é triste, mas eu já comecei e vou terminar, não é? Lá em Jerusalém, a sogra dele era cardiopata. Deu um ataque cardíaco na véia. Eu sempre disse pra ele que aquela véia não é de confiança. Viraram as costas pra véia, a véia morreu. Então, aí o pobrezinho do homem foi falar com o cônsul, olha, o negócio é o seguinte, pra enterrar aqui na Terra Santa, $280 mil, não é? Pra levar pro Brasil, aí vai ter transporte, burocracia, tu vai gastar quase $600 mil. Diz o epitácio, embruia que eu levo a véia. Mas rapaz, tu é bobo, pra enterrar aqui tu vai gastar muito menos, vai enterrar na Terra Santa, $280 mil só, vai levar pro Brasil, vai pagar quase $600 milhões? Não tem importância, eu levo, porque aqui já ressuscitou um, né? Então, eu tô brincando, um abraço a todas as sogras, a sogra pra mim é igual hemorroida. Tu pode cuidar bem dela a vida inteira, mas um dia ela te apronta. Humor Caipira. É o Humor Caipira aqui no Clube do Caipirão. Paulinho Bicharia brilhantando o nosso programa. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br. O melhor da cultura sertaneja da internet. Muito bem, com muita alegria nós vamos aqui no Clube do Caipirão defendendo a tradição. Agora, Primas Miranda, Serra Molhada. Cachoeira murmurando, certo dia contemplei. Quando criança, dividiu-se minha vida com paisagens coloridas nos lugares que passei. O sol brilhante despontava atrás da serra, clareando toda a terra, aquecendo a plantação. Eu que vivia vendo tudo colorido, hoje vivo dividido pela angústia e a solidão. Mas voltar-se o orvalho das flores, passarinhos multicores revoando no espaço. Nem o monjolo que batia o ano inteiro circulava a lagoa, desfilando imponente. Era sinal de que o sol já ia findo no poente despedido, roubando o dia da gente. E com ela os guirilampos, enfeitando todo o campo, fazendo a noite criança. A lua cheia a distância iluminava, o bocado ruminava, deitado na relva mansa. Aquele pé de jasmim lá no floravam o mês inteiro, perfumando a imensidão. Vive pedindo a natureza que eu volte, pra que Deus me dê mais sorte, mais amor no coração. Vive pedindo a natureza que eu volte, pra que Deus me dê mais sorte, mais amor. A tradição conserva a história. Clube do Caipirão. Hoje, quando ilumina o picadeiro, estou sentado na cadeira no puleiro, ouvindo sempre a plateia lamentando, sorto palhaço, rei do picadeiro. Chega o momento em que ele se apresenta, emocionado eu começo a chorar, porque recordo como os olhos cheios dava, que aquele homem hoje está em meu lugar. Já foi no circo pra fazer alguém sorrir, e hoje venho só para me disfarçar. Gargalha, palhaço, gargalha, toda a plateia quer sorrir de você. Gargalha outra vez, grande palhaço, sua alegria vai durar até morrer. Num grande circo percorri o mundo inteiro, hoje recordo com tristeza o meu fracasso. Venho de novo frente a frente ao picadeiro, pra disfarçar, render outros palhaços. Vejo em seu rosto a lembrança do passado, que traz saudade neste pobre coração. Minha alegria durou tão pouco tempo, hoje só resta tristeza e desilusão. Porém eu choro ao ver outro sorrir, de ser palhaço só tenho recordação. Quer sorrir de você. Lourenço e Lourival, As Vozes de Cristal. Comecinho da carreira em 1968. Outro Palhaço. Antes tivemos Primas Miranda com A Serra Molhada aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Essa música eu gosto muito dela. A letra é fantástica. Vamos ouvir de 1981, Espelho da Vida, com Zita Carreiro e Carreirinho. Quando eu olho no espelho, que desgosto. Vejo meu rosto completamente mudado. Neste momento eu relembro com saudade a mocidade que ficou lá no passado. Também relembro o tempo da boemia, das noites frias e das minhas lindas canções. Só resta agora aqui dentro deste peito sonhos desfeitos e tristes recordações. Foi um passado risonho. Parece um sonho que agora fui despertar. Tempos felizes que de mim bem longe vai. Não volta mais, eu nem quero recordar. Sinto cansaço, tenho as pernas enfraquecidas. É o fim da vida que já vem se aproximando. Eu reconheço que já estou ficando velho. Tristes caminhos para o fim vou caminhando. Peço os amigos para o dia em que eu morrer manter escrever em minha campa um letreiro. Jaz um boêmio no sono da eternidade. Deixou saudade para os velhos companheiros. Entre as mulheres que eu amei em minha vida, só uma fingida que feriu meu coração. Espero um dia em minha campela chegar, a de chorar e implorar o meu perdão. Grandes clássicos da nossa canção, Clube do Caipirão. De palavras que eu tinha em minhas mãos, joguei ao longo do espaço da minha imaginação. Deixei que elas caíssem distante do meu olhar. Aonde elas quisessem, não importava o lugar. Uma caiu no asilo, a outra no orfanato. Uma foi cair no mar e a outra no anonimato. Teve uma que caiu em cima de um grão de areia. Maior no tribunal que a menor na cadeia. Teve uma que caiu nos ombros de um aleijado e a outra caiu nos olhos de alguém ajoelhado. Uma palavra caiu causando interrogação. Não sei se era o amor, não sei se era o perdão. A derradeira palavra que caiu foi a verdade, e justamente em cima da minha dignidade, peguei um pouco das duas, botei nas mãos e joguei. Palavras que eu aprendi, palavras que eu sucesso em Tião do Carro e Santarém, Palavras. Antes tivemos Espelho da Vida com Zita Carreiro e Carreirinho. Raridade Modão é aqui no Clube do Caipirão. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Que maravilha! É uma satisfação imensa estar aqui junto com você, recordando grandes sucessos, matando saudades e apreciando as novidades do nosso mundão sertanejo. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Quando a moda é boa, a gente roda aqui no programa. Na Ponta da Agulha, parceria com Deus, Ronaldo Viola e Praiano. Carrego um acervo dentro do meu peito, de poesias que fluem com minha inspiração. É uma bagagem com frases de amor que espantam a tristeza, mágoa e solidão. Junto com a viola presa em meus braços, ocupo meu espaço sem ter pretensão. Não ganho dinheiro pra comprar o mundo, mas ganho o mundo inteiro com minha canção. Por isso mesmo é que eu digo: miséria pouca é bobagem. A gente beija o altar, se não alcança a imagem, sinto a presença divina em cada frase que na parceria com Deus. Eu canto aqui no meu canto. Transmito a juventude o que aprendi de sobra na escola da vida onde me formei. De todas as lições pude tirar proveito, até os traiçoeiros longos que levei. Somente a hipocrisia às vezes me provoca, gente que não se toca e quer fazer a lei. Mas se for necessário, abro mão de tudo pra começar de novo o que já terminei. Por isso mesmo é que eu digo: miséria pouca é bobagem. A gente beija o altar, se não alcança a imagem, sinto a presença divina cada frase que canto, a parceria com Deus. Eu canto aqui no meu canto, por isso mesmo é que eu digo: miséria porque é bobagem. A gente beija o altar, se não alcança a imagem. Sinto a presença divina em cada frase que canto, na parceria com Deus. Eu canto aqui no meu canto. Clube do Caipirão. Podia do caçador, na obrigação não imagina. Não tem medo de geada, nem de chuva, nem neblina. Travessa matas frondosas, lugar que araponga trina. Lagoa que a garça bela, cachoeiras cristalinas. Fui fazer uma caçada no norte do Paraná. Eu levei minha espingarda, cartucheira emborná, 15 trela de cachorro, americano e nacional. Lá no campo do Morão, tem par de Guatapará. Na restinga do coqueiro, eu sorteio a cachorrada. Repiquei minha buzina quando deu a levantada. Tomei um gole de pinga, que a festa tava animada. Formou um dueto chorado, a corrida na baixada. Eu gritei pro companheiro que a corrida endireitou. O bicho vinha ligeiro, na cilada apontou. Dei um tiro na baeta, na hora que ele passou. Todo molhado de orvalho, o viado pardo tombou. Solinha se escondendo lá no alto da colina, trazendo o pardo na vara, nós passemos em Tomazina. A perdiz piava triste pra aquela verde campina. Adeus chão dos pinheirais, dos prazer que me inclina. As raridades da música caipira, você só ouve aqui no Clube do Caipirão. Só você sabia que não era assim. Teu amor aventureiro desalumou minha vida. Me entreguei de corpo inteiro, sem pensar em despedida. Você sempre foi meu tudo, pra você fui quase nada. Tudo é triste nesse mundo, sem você na minha estrada. Sucesso, as irmãs Galvão, Amor Aventureiro. Antes tivemos Caçada do Prado com Palmeira e Luizinho, raridade que nós temos aqui em nossos arquivos, e Parceria com Deus com Ronaldo Viola e Praiano, o último disco do grande Ronaldo Viola. Música caipira o tempo todo, Clube do Caipirão. E aí, caboclo, tudo chique? Só alegria? Vamos ouvir Rei dos Malandros com Pedro Bento e Zé da Estrada. Nos lugares que eu ando eu escuto falando, lá vai o malandro, deixe ele passar. Eu tenho amizade em toda a cidade, o povo me invade pra nós conversar. Se faço um gracejo mesmo sem desejo e peço algum beijo se as mulheres me dá. Se ela recusa e um cabra me abusa, na lama da rua ele se lambuza, eu dou uma rasteira e faço ele pranchar. Cabra valente, se eu vejo na frente algum indecente mexer com mulher, eu perco o sentido e sou decidido, já logo convido pra briga no pé. Se o cabra é forte, a luta é de morte, em faca de corte eu não tenho fé. Se esse canalha puxar na navalha, eu logo aplico o rabo de arraia e fico esperando se ele vier. Assim vou vivendo, às vezes comendo, às vezes bebendo, se eu tenho dinheiro. Se eu não acho cama, eu durmo na lama. Se ninguém me chama, fico o dia inteiro. Não sou vagabundo, não sou viramundo, nem chamo Raimundo, mas sou Zambetê. Este é o apelido que é mais conhecido, o rei do malandro, sempre decidido. Pra briga no pé, sou cada ligeiro. Clube do Caipirão. Já estou sentindo, antes de partires, que a tua ausência vai ser meu fim. Já estou sentindo a dor da saudade, como já estivesses tão longe de mim. Já estou sentindo meu corpo tremer, por estar tão perto a sua despedida. Um momento ingrato está se aproximando, só alguns minutos estão nos restando, porque o navio já está de saída. O estrangeiro que pra longe vai, vai levar alguém que amo demais. Em seu triste cais a dor me devora. Malvado navio estrangeiro que vive vagando, se tu não cruzasses o grande oceano, talvez quem eu amo não iria embora. Demais, em seu triste cais a dor me devora. Malvado navio estrangeiro que vive vagando, se tu não cruzasses o grande oceano, talvez quem eu amo não iria embora. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Eu vou contar pra vocês o que eu na vida passei. Desde o tempo de criança, quando sem pai eu fiquei. Nós morava no sertão, fio mais velho era eu. Eu só tinha 12 anos quando meu pai faleceu. Minha mãezinha coitada quase morreu de chorar. Nesse tempo de menino comecei a trabalhar. Quando o sol vinha nascendo eu já tava no roçado. Quando almoço chegava, de suor tava molhado. Mas depois a nossa mãe resolveu de se casar. Nós fiquemos abandonados, tudo triste a soluçar. Dia que ela casou, do meu pai me fez lembrar. No coração tinha dor, não vou poder nada falar. O marvado que levou nossa mãe no coração. Cinco filhas que ficou tão sozinho no sertão. Peça a Deus pra me ajudar nesta triste solidão. Eu sozinho a trabalhar pra tratar dos meus irmãos. Santa Virgem lá do céu, carinhosa de bondade, cuide bem de nossa mãe, que nós dela tem saudade. Sucesso em Tonico e Tinoco, a dupla Coração do Brasil, de 1970, História da Minha Vida. Raridade, hein? Antes tivemos O Navio com Valderi e Misael e O Rei dos Malandros com Pedro Bento e Zé da Estrada, Os Amantes da Rancheira. Clube do Caipirão é tradição caipira. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Opa, para você que tá chegando agora, estamos apresentando o Clube do Caipirão com as mais belas canções do sertanejo tradicional. Seja muito bem-vindo. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Aqui no Clube do Caipirão é muita moda e pouca prosa. Tô de namoro com uma moça solteirona, a bonitona quer ser a minha patroa. Os meus parentes já estão me criticando, estão falando que ela é muito coroa. Ela é madura, já tem mais de 30 anos, mas para mim o que importa é a pessoa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Menina nova é muito bom, mas mete medo. Não tem segredo e vive falando à toa. Eu só confio em mulher com mais de 30. Sendo distinta, a gente erra, ela perdoa. Para um capricho pode ser de qualquer raça, ser africana, italiana ou alemoa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa, panela velha que faz comida boa. A nossa vida começa aos 40 anos, nascem os planos pro futuro da pessoa. Quem casa cedo logo fica separado, porque a vida de casado às vezes enjoa. Dona de casa tem que ser mulher madura, porque ao contrário o problema se amontoa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. É como diz o meu compadre Moraizinho, é, panela nova também ferve, companheiro. Vou me casar pra ganhar o seu carinho, Viver sozinho a gente desacorçoa. E um gaúcho sem mulher não vale nada. É que nem peixe viver fora da lagoa. Tô resolvido, vou contrário a teus parentes, aquela gente que vive falando à toa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Clube do Caipirão. Pensei que o pássaro fosse ruim. Em frente à rica mansão granfina, no bosque florido do lindo jardim, enquanto eu beijava a linda menina, a araponga cantava assim. Sucesso, hein? O Canto da Araponga, música do Nuno Basílio, interpretação Francisco e Fabiano. Antes tivemos Sérgio Reis aqui no Clube do Caipirão, defendendo a tradição da nossa moda raiz. Música caipira, o tempo todo, Clube do Caipirão. Tem mais moda, tem mais sucesso, é isso, Luquinha? No jeito Tibagi e Miltinho, os trovadores do Brasil. Música do nosso saudoso amigo Orlando Gomes Araújo, português de nacionalidade e penapolense de coração. Vamos ouvir Lembranças de Amor. Amar igual eu te amei, duvido que alguém irá te amar. Carinho igual eu te dei, duvido que alguém também te dará. Meus lindos sonhos de amor, tu destruíste sem compaixão. Teu desprezo e teu orgulho vive sangrando meu coração. Sinto falta dos teus beijos, dos teus abraços, do teu calor. Eu passo as noites chorando, sempre lembrando o nosso amor. Eu passo as noites chorando, sempre lembrando o nosso amor. Amar igual eu te amei, duvido que alguém irá te amar. Carinho igual eu te dei, duvido que alguém também te dará. Meus lindos sonhos de amor, tu destruíste sem compaixão. Teu desprezo e teu orgulho vive sangrando meu coração. Sinto falta dos teus beijos, dos teus abraços, do teu calor. Eu passo a noite chorando, sempre lembrando o nosso amor. Eu passo a noite chorando, sempre lembrando o nosso amor. Você está ouvindo Clube do Caipirão. São dois faróis na noite de minha vida que clareia a solidão. Ai, ai, de minha estrada comprida, de cada canto que cai uma folha desprendida. Dois lagos de vinais, ai, ai, que são seus olhos, querida. Na brancura do seu rosto brilham demais, sorrindo são dois diamantes, ai, ai. Chorando são dois cristais. Quando me olha de perto, seus olhos são dois punhais. Dois curta meus funerais. Às vezes olhando o céu, pergunto a lua distante de onde deixou cair, ai, dois astros assim brilhantes. Até a lua tem ciúme de seus olhos cativantes. Brilha mais os olhos seus, ai, ai, do que os astros radiantes. Negra sobrancelha, seus olhos têm dois fulgores de dois pequeninos ninhos, ai, ai, feito por dois beija-flores. adiós mais janela, por onde entra o amor. No coração com saudade, ai, ai, fez o seu ninho de dor. Modão em Vieira e Vieirinha de 1971, ouvimos Seus Olhos e Lembranças de Amor com Tibagi Miltinho, música do saudoso Orlando Gomes e Miltinho Rodrigues com os trovadores do Brasil Tibagi Miltinho. Ê, modão, modão, assim é só aqui no nosso programa. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, produzido para você que gosta de moda boa, preserva a tradição e é apaixonado pela cultura brasileira. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Levanta o braço direito, companheiro Zé Luquinha. Tem mais moda no jeito. Recordando uma paixão. Valdo Reis e Pratini. Num banco embaixo da paineira, fiquei recordando de uma paixão. Cansado da vida e amargurado, me senti cercado pela solidão. E a minha herança hoje é seu desprezo, que vai encurtando esse meu caminho. Mas por um instante acalentei meu pranto pra ouvir o canto de um passarinho. Fui observando um casal de canários, e muito contente fazia seu ninho. Trazia um raminho e ali colocava, e também trocavam sempre alguns carinhos. E lá na cidade eu também construí uma linda casa pra ser nosso ninho. O meu coração era feito brasa, e ela tão fria deixou nossa casa. Preferiu partir e me deixar sozinho. Fiquei muito triste e refugiei pra buscar a paz aqui no sertão. Mas sei que é difícil por aqui viver e obedecer esse meu coração, que vive chorando dentro do meu peito e sempre pedindo para eu voltar. Não sabe que ela tem outro em seus braços, que vive sorrindo deste meu fracasso, pois não tenho outra para seu lugar. O homem não deve se entregar assim por uma mulher que não lhe deu valor. Mas meu coração não quer entender, mesmo sem razão ele quer sofrer e deixar meu peito ardendo de amor. A qualidade da boa música sertaneja é só aqui no Clube do Caipirão. falta de carinho. Quisera eu lutar contra o destino, mas sei que não tenho força pra isso. Você é livre, sei que me ama, mas o meu nome já tem compromisso. Quando sentir saudade de mim, cante baixinho esses versos meus. E se um dia casares com outro, peço que não venha dizer-me adeus. Esses versinhos, quem sabe, são seus, mas não confesse, é um segredo nosso. Se alguém me perguntar seu nome, juro por Deus, eu digo que não posso. E quando ouvir esta minha canção, tenho certeza, lembrarás de mim. E eu cantando alivio a alma desta saudade que não tem mais fim. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Menina que morava na roça, em uma palhoça no interior. Me lembro você criança, minha esperança, sonho de amor. No caminho da escolinha, dizia que era minha e eu era teu. Cabelos compridos, chinelo de dedo, amor em segredo entre nós nasceu. Hoje você já me esqueceu, nem lembra que fui eu teu primeiro amor. Agora sua vida é bela, nem parece aquela do interior. Agora sua vida é bela, nem parece aquela do interior. Teu namorado, teu apaixonado e admirador. Mas você mudou pra cidade, hoje a saudade é a minha dor. Vejo você agora diferente, nem conhece a gente, mudou demais. Em tua vida tudo transformou, mas ainda sou o mesmo rapaz. Hoje você já me esqueceu, nem lembra que fui eu teu primeiro amor. Agora sua vida é bela, nem parece aquela do interior. Agora sua vida é bela, nem parece aquela do interior. Aquela do interior. Agora sua vida é bela, nem parece aquela. Ei, modão, hein? Jorge, Luiz e Fernando, Menina Moça. Antes tivemos Segredo com o trio Parada Dura, Creone, Barreirito e Mangabinha de 1983, e Valdo Reis e Pratini, Recordando uma Paixão. Ei, caboclo, aqui cê mata a saudade no Clube do Caipirão.